O dia 13 de fevereiro na história. 1130. Gregório de Paparreche foi eleito o 164º Papa da Igreja Católica. Ele adotou o nome de Papa Inocêncio II. 1922, iniciou-se a Semana de Arte Moderna, considerada marco inicial do movimento modernista no Brasil. 1945, as tropas aliadas fizeram um ataque surpresa a Dresden, na Alemanha, e por 3 dias a cidade foi severamente bombardeada até a destruição. Morreram 135 mil pessoas. 1960, a França entrou na corrida armamentista e lançou sua primeira bomba atômica no deserto da Argélia. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.